Você já esqueceu do aniversário de quem você ama? Já esqueceu o nome de alguém que te ama? Chega o fim do ano e é tudo igual. Eu acho que vocês acham que eu sou deprimental. São mais de 300 dias debaixo da opressão. Medo da guerra, da bala perdida. Medo do medo, da solidão. Eu vejo shoppings lotados, ruas lotadas e avenidas decoradas por corações vazios. Feliz Natal pra criança deixada na rua. A morte veio ver uma noite de paz, uma noite de paz. Estava desconfortável, escuro e frio. O cheiro dos animais invadia o curral onde a Virgem Maria trouxe ao mundo Príncipe da paz, o único capaz de transformar o caos em harmonia, a tempestade em calmaria. Corações sujos como aquela estrebaria em um lindo shopping center decorado pro Natal. Feliz Natal, um Natal que muita gente esqueceu. Ainda não veio pra festa. Feliz Natal. O mundo é quem ganhou o presente. Noite sem paz pra quem esqueceu daquele que nunca te esqueceu. Jesus nascer, uma noite de paz, uma noite de paz.